ajudar. E todo gesto de amor enriquecia, fazia eu melhorar. Sem eu saber, você sentiu essa energia, que era só do bem amar. Perto